Qual será teu amanhã? Tão sozinho e longe de mim, o que será de ti? Se você existe, paz, e conhece sua mão. Até a vida desprezou. Se tu voltares, eu te restaurarei. Se tu pensares, sem mim não poderá viver. É hora de pensar em ti. É hora de pensar em você existe, paz, e conhece o amor, porque estás abatido.